Rondon 605, bom dia. Informação Índia, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, Upper November 857, segue como rota do plano. Controle 199, decimal 8, e aciona 5067 no transpondo. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bidev. Onde vai interceptar, Upper November 857, 119, decimal 8, seu motor 067, é o transponder 605. Protejamento correto, confirme apenas o portão. Portão 3, Gol 605. Gente, no 03, chame pronto, pushback, treinamento, Gol 605. Camarada, pronto, 605. Solo Salvador, C3153, estamos com 168 a bordo, a autonomia C03. 5-0, Altena Campinas, pronto para táxi. TAM 3153, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no zero, 15 agora, bom voo. Juliette Alfa, torre 295, no 095, obrigado, bom trabalho. Confisco, 380, TAM 3530. Mike, Tango, Juliette, prossiga. Tem informação ainda? Prazer para você, nosso plano, Teresina nível 280. Afirmativo, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado Teresina, nível 280, decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Momo, após posição Albu, após voa direto Petrolina e após direto Teresina. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5117 no transponder. 98, doutor Regré. 280, decolar a pista 10, curva esquerda, Momo, Albo, Albo direto, Petrolina, depois direto Teresina. Controle 1980 e o transponder 5197. Contejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, pátio 3, Mike, Tango, Juliette. Chama lá quando pronto, pátio 3, Mike, Tango, Juliette, obrigado. Santo Pérez Vaz, 510, altímetro 1095, reporte na hora da barra, Romeu, Romeu Fox. Pode dar a sala da barra, Romeu Fox. Olha o tanto. 3597, poderia voar, confito. Oi, Salvador, bom dia, tá 3153, pronto, quanto espera. Bom dia, linha e decola, pista 10, vento 090 graus, 82. A linha decola, 10, 3, 2. Romeu, Romeu, Fox Lima, estimado para Porto. controle Salvador, é o trip 5514. Prossiga. Possibilidade de manter com o final 150? Aguardo. Radar. 6153, decolou 819, sumo controle, frequência 199.8. Controle 19833, sumo no 3. Sumo 4, autorizado nível 150. Muito grato. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3153, decolou no perfil Dael Leda. 3153, contato radar na decolagem, suba ao nível 380 na pedra da El, após Leda, direto BDF. Da El, após Leda, direto BDF, 3153. Agora o centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 128.260, centro 357, bom dia. Bom. Olha, o T3153, alguma possibilidade com referência no ar direto Bilev, Dael? Autorizado, direto Leda. Direto Leda, T3153. Voo no 605, portão 03, livre pushback, acionamento, chama pelo táxi. Livre push, acionamento, camarada, táxi, 605. 5514, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, grato. Obrigado, uma pergunta. Salvador, voo no 605 para instrução de táxi. 182 a bordo, 3 horas e 27 de autonomia, alternando o caminho. Pronto. Copiado, 182, 3 horas e 27, Campinas. Gol no 605, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Pode chamar agora a torre em 1 no 8.95 para evitar atraso do ponto de espera. Bom dia, um bom voo. Camarato, agora da presente, na 1 no 8.95, até o ponto de espera da 10.605. Oi, tio, senhor, só confirmando o ajuste no 0.05. Ajuste agora no 0.605. Salvador, bom dia, o voo no 605. Bravo. Voo no 605, a linha, e decola pistão 0, vento 090 graus, 149. Autorizado a linha de colar da pistão 0, voo no 605. Salvador, o trip 5345. Prossiga, trip. Trip 5345, prossiga. Um minuto já, desconsidere aí um minuto. Salvador, o voo 605. Prossiga. Pode manter a posição aqui, então, o passageiro passando mal, nós vamos verificar se vai retornar. Ok, estou ciente. A intenção é retornar de presente ou aguardar na cabeceira? Ainda não, aguarda na cabeceira, se possível, no meio zero. Assim, retorno quando pronto. Nenhum tráfego na sala. Mike Juliette Romeu prossiga. Muito bom dia, TAM 3179, ajuste altímetro no 095, informação ATIS em curso Juliette, chuva leve sobre o campo, pronto para a cópia, senhor Guarulhos 340. TAM 3179, está aprovado para Guarulhos, nível 340. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, India, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia Upper, Whisky 50 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5121, TAM 3179. Cotejamento correto, nível 340 para Guarulhos, chama para puxa, acionamento, TAM 3179. Muito bom dia, total 9911, está aprovado para Fortaleza, nível 310, decola da pista 10, com curva à esquerda na saída Momo, com transição Frote. Controle em 119.8, transponder 5107, total 9911. Cotejamento correto, só confirmando a rota, eu depois vou direto para a frote, depois Paulo Afonso, depois direto Fortaleza, contigo. Informador 35345, ciente da Juliette, para autorização em Delta. Total 9911, cotejamento correto, ajuste no 0 no 5. Informação em curso é a Juliette, chama para puxa, acionamento. Trip 5345, muito bom dia. Está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Trip 5345, aprovado Ilhéus, nível 280 direto. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Ilhéus. Controle em 119.8, transponder 5120, Trip 5345. Autorizado ideal, nível 280, direto, decola da 10, com curva direita, saída da EL, transição Leda, controle 119.8, transponder 5120, 5345. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento 5345, ajuste no 0 no 5, informação ATIS em curso é a Juliette. Chamada para puxa, acionamento no 0 no 5, 5345. Total 9911, livre puxa, acionamento, chama para o táxi. Salvador, 300, informação Yankee. 300, essa identificação, volta para 2.000 pés na proa de Duna. Proa de Duna, 0-0, como que perdeu contato com o centro? Positivo, Rio. Caso o comandante deseje, pode coordenar com a equipe de solo que assim que o total taxiar para o ponto de espera, o senhor pode iniciar o push, chamar também pronto para o táxi. Muito obrigado. 9070, desça para 3.000 pés na proa de Duna. 3.000 proa de Duna, confirma, 9070? Confirmo. Ok, voando Duna, 9070. Positivo, senhor. Desde que não interrompa o push do total, o senhor está liberado e chama para o táxi. Muito bom dia, Mike Eco Delta, Manati meio péssimo. PLB, está aprovado Manati, mil pés, decola da 17 com curva direita, no corredor visual Axé, controle em 1 9.8, transponder 0117, Mike Eco Delta. Azul 4208, fly head in top position, descend 4000 feet. Vou no 605 na escuta. O 5, chame 1209, por gentileza. Copiado, Natal 320-03 de PLB, livre táxi, total 9911 até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 1 8.95, ajuste no 0 5, bom dia e bom voo. 991 na linha e decola pista 10, vento a centena 10. Vento 100 graus, 08 nós, senhor. O Delta está autorizado o táxi, é porte para ingresso na ONU 7. Está no parque de Pituaçu, na avenida paralela, vai ingressar na linha direita, não sei para regresso. Gente, reporte para o Itapuã.